Só que envolvente mesmo, MC Fiote. Vamos sentir nesse trombone aqui como é que fica. Lasca, Jubeba! E é pra brocar nos paredão. Seu rei da cacimbinha. É o trombone envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha saliente. Fica doidão e se joga pra gente. A novinha experiente. Fica doidão e se joga pra gente. Vai no bumbum tatá. Mexe o bumbum tatá. Mexe o bumbum tatá. Mexe, vai. Mexe o bumbum tatá. Vai no bumbum tatá. Vai no bumbum tatá. Rolo grande da porra. E aí todo mundo foi tomar água nesse rolo e voltou do fundo, né? Vai no bumbum tatá. Foi dar uma mijada na cagada, né? Vai, vai no bumbum tatá. Puxa o solo, Jurubeba. Essa banda é boa demais, mano. Cada dia que passa inventando a coisa. Acho que é a cachaça. Vou mandar cortar a cachaça desse pouco, né? Nada de 51, nada de caninha da roça, que mais? Fico errando, pô, nos shows aí, né? Até novo. Novinha experiente, quem tá com a gente? Novinha experiente, fica na dona, fica com a gente. É muito envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A novinha saliente, fica da dona e se joga com a gente. Vai no bumbum tatá, mexe o bumbum tatá. Aí, até eu fico com a verdade realista, entendeu? Aí, mexe o bumbum tatá. Vai no bumbum tatá, deixa só a pancada, só a pancada agora, vai. Vai, vai. Mexe o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá. Vai no bumbum tatá, a guitarra continua, um pouquinho, vai, vai. É no bumbum tatá, vai no bumbum tatá. É no bumbum tatá, pro Sérgio Bebão. Essa música foi em homenagem, né? O pessoal que morou lá no Butantã, né? Vai no Butantã, vai na Nagá, né? É no Butantã, né? Seu rei da cacimbinha, rapaz! Fica... A música não continua não, mas você quer que eu cante outra vez, já sei que eu errei, né? Então vou cantar. Falta em envolvente. Vou cantar agora, vou deixar. Vai. É o trombone envolvente que mexe com a gente. Não, foi mal. É o trombone envolvente. Agora vai. É o trombone envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A novinha saliente. Fica dedona e mexe com a gente. É o trombone envolvente que mexe com a gente. De quem tá presente. A dedona experiente. Fica doidona e mexe com a gente. Vai no bumbum tatá, mexe o bumbum tatá, mexe, essa música vai ficar grande. Mexe o bumbum tatá, vai no bumbum tatá, vai no bumbum tatá, mexe o bumbum tatá, vai no bumbum tatá, vai no bumbum tatá, mexe o bumbum tatá, vai no bumbum tatá. Tá bom, moço, tá bom, foi pro solo aí. Ficou grande essa música aí, cara. Falando pra você, virou beba. Música grande, é doida, mano. Oxi. Também dessa música, é duas vezes a música. Eu ferrei, é. Também posso errar, mano. Essa banda é a melhor banda do Brasil.